no programa Na Cara e na Coragem! Joanua, onda no go no princesa da yo, ieni motte karimasu! Yeah! Futari no grupo ga haite kudasai! Neguda, boraru! Masaro, mia kara! Kao ni minna ageru yo, minna yagete ne, dodai ka ne, 1番の後簡単だよ、簡単だよ、1番になるからね。ありがとうございました。ありがとう。 Fiz essa canção de amor pra ela. Essa mina é fora do normal. Ela vem assim, toda princesa. Que isso, eu tô passando mal. Ela tem um corpo bronzeado. Deixa a marquinha aparecer. Ei, novinha, tá pegando fogo. Deixa que o nego vai resolver. Nego resolve. Oh, oh, oh, o teu bombeiro chegou pra acabar com teu calor. Então pode incendiar. Chega pra cá, chega pra cá. Vou te pegar, vai. Essa canção de amor pra ela. Essa mina é fora do normal. Ela vem assim, toda princesa. Porque isso eu tô passando mal. Ela tem um corpo bronzeado. Deixa a marquinha aparecer, yeah, yeah. Ei, novinha, tá pegando fogo. Deixa que o nego vai resolver. Nego resolve. Desse jeito tu me deixa louco, tu desce uma vez e tu desce de novo. Chama o bombeiro, tá pegando fogo. Que é isso, hein? Ela vai pra frente, ela vai pra trás. Ela desce, ela mexe pro papai. Vem descendo, tá demais. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh, oh, oh, oh, o teu bombeiro chegou pra acabar com teu calor. Então pode incendiar. Chega pra cá, chega pra cá. Vou te pegar. شبح عليكم مفاجئ في الوقت الذي كان مغني الفان ومنشر بنبكي دعوة دندن نيكو تبرع إيهي جلين هيا طلق التعب نيكو تبرن أبلاد جيستان يا يكون يشلوغي إلي نيكي There's no information yet about Nico Borrell Nico Borrell que lo vive en cambio en vivo el programa japonés Un desvende que no hay de en el Nico Aí.